755, no solo aos 40, direito no 21, no 19. Setan 219, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu vou na 755, levando na Fox da Transa. Cargo 755 via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportando da Juliette. 392 via Juliette, portão 02. 231 para o pushback, acionamento. 392 via Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 3198. Filme Trip chamou pushback? 7910, acionamento. Filme chamou o Trip pushback no pátio 3. Chamou o passarelo 2231, para remoto no 4. Remoto no 4, passarelo está livre, chame táxi. Tomará, 2231. Psicólogo 10077, puxa acionamento, posição 10. 10, número 2 no setor, aguarde, 10077. Aguarde, 10077. Na final para pouso. Livre frequência, Lima Delta Lima. No 399, aos 42, 1208, controle de bom voo. 308, obrigado. Sul em Salvador, eu vou no 399. No 399, 360, vigilância, saída da EL. 360, sim. Final, ONU 395. ONU 395, complete aproximação, torre 18-6, bom posto. 18-6-12, obrigado, ONU 395. ONU 755, mantém a posição da Juliette aguardando para o ingresso. Até a posição do Juliette Salvador, é o Bono 395, estabilizou. Bono 395, tráfego avistado, 1012 voltímetro, cheque o trem, livre pulso, pistão 0, 120 com 08. 1012 voltímetro, baixa checado, livre pulso na pistão 0, Bono 395. Zero na Brasília para o táxi. Bate principal, Índia e Alfa, ponto espera 2186, ajuste no 012, tomou voo, boa tarde, passarei 2231. De Alfa, ponto espera, 18-6-12-2-2-3-1-4. Solo Trip 5241 no pátio do TEC, pátio 3 para puxas back, acionamento. Livre, o Trip 5241 no chame táxi. Chamará. Está com outra e última notificação de 10 minutos de voo local, POB 4. Está com codificado 0124, vai manter a rota forte, 500 pés, Lima Delta Lima. Copiado, Lima Delta Lima, mantém a escuta permanente, reportando aí para o retorno. Reportará para o retorno, Lima. no 395-2-18-6. Passagem do passageiro, ingresso de Juliet, pátio, 208, 75. Torre Salvador, eu passaria do 2231 na próxima ponte de espera pronta. 32231, está visual com o Boeing da Gol na curtíssima da 10? Afirmativo. Após o tráfego, ele mantém cabeceira no 10, passaria 2231. Após o Gol, ele mantém 2231. Gordo 70, desça para 2000 pés, ajuste no 012, reporte no localizador. Para 2000, estado no 012, reporte no localizador, Gordo 70. Solo Gol no 077 para o táxi, 149 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, Altena Campinas. Pátio principal, India e Alfa, ponte de espera torre 108-6, ajuste no 012, tamo voo e boa tarde, gol no 077. Pátio principal, India e Alfa, ponte de espera 108-6, no 012, ajuste, gol no 077, obrigado. Para o táxi, 5241 da Trip, 53 a bordo, 310, com fins. Simples 5241, pátio 3, aguarda a passagem do Boeing da Gol, após vai segui-lo via pátio principal com o número 2 no ponto de espera, via Indy Alpha 2186, quando pronto, ajuste no 012, tamo voo e boa tarde. Avisou com o Boeing, após a passagem do mesmo, via pátio India e Alpha, o 5241, com 1.2 no ajuste, na, quando próximo, ponto de espera, 182 a torre, 1862. Correto. Salve, Salvador, agora no 395, livrou a pista, 6. Largo 395 via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Reporte antes da Juliette para ingresso, ela 395. Ô, Solo 5729, está no 04, está pronto, puxa a senhora. Mais uns 2 minutos para iniciar o Web 5729. 2 minutos, sim. Solo Salvador, gol do 925. Largo 925 Brasília, informação em curso Yankee, copia o 360. Esse da Yankee está pronto para a cota. 36120 está autorizado para Brasília, gol 925 via Perzulo 17. Decola da 10 com curva direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Após direto Elefa, em Elefa intercepta Perzulo 17. Aciona 5062, controle 120.8. E autorizado 360 Brasília, decola da 10 curva direita. Saída Arbor, pois alvo, voo Elefa, 5062, aposentou 17, controle 1208, gol 1925. Pega o 925, chamei pronto, pushback. Toma lá. O Índia 9 Alfa, prossiga para 1.500 pés, ajuste no 0-2, sou de Paris para ingressar no corredor Interlagos. O 9 da Web está livre no 04, chame táxi. Está livre no 04, chama táxi, 5-7-0. 395, Juliette, porção 10, porção 10. Juliette para 10, vamos 395. Salvador, boa tarde, Trip 5241. 5241 da Trip, ali mantém Capucheiro 10. Ali mantém 10, 5241. Aguarde, eu vou pegar a tabela aqui, Índio 9 Bravo. Bono 077 aos 53, 1208 ao controle, bom voo. Obrigado, boa tarde. Doni, boa tarde, Gol 077, cruza 2000. Bono 077, boa tarde, sub e mantenha o 360, saída da EL. 360 da EL. Receptor 180, está regressando para Lauro de Freitas, vai mantendo 500 pés pela rota forte Lima Delta Lima. Reporte para o pouso Lima Delta Lima. Reportada para o pouso e corte Lima Delta Lima. Aborde. 3020, alterna Guarulhos. Só confirmando pelo B157. Ah, certo, mas chegou no 57, com 3020, Guarulhos. Obrigado, via Indy Alpha, ponte espera 2186, ajuste no 012, então bom voo, boa tarde, Web 5729. Aqui, 12, 79, 86. 86. Apresente proa da rotatória, Índia November Alpha. Salvador, Gol 925 do portão 7 para pushback e afuramento. Dragon 925, chama táxi. E o pushback. Aproximação, torre 1186. 186, torre, Gol 87. Torre é o 5729, tá ponte espera. Ponte espera, por favor, objeto 5729. Nova atenção. Torre Salvador, boa tarde, o Gordo 70. Gordo 70, quanto à aproximação, aguardando autorização de pouso, altímetro no 0-2. Reporte passando externa, baixada travada. Agora passando externo, já está sendo pouso baixado e checado, Gorra de 7 horas. Sente. Trip 5241 ao 5612, 0.8 ao controle, bom voo. 208, grato, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5241. Boa tarde, 5241, suba ao nível 200 na saída Momo, corrigindo a sina Arbor. A Arbor para o 200, trip 5249. Para regressar um circuito, Mike X Delta, torre 18-6, composto. Mativo, Mike Echo Delta. Tá visual com o 130. Prossegue com base pela direita, a retaguarda do tráfego, altímetro 10012. O Mike Echo Delta. Do 70 informa o tráfego, Sikorsky, helicóptero, altitude de 500 pés, setor sul, sua direita, não interfere na sua aproximação. 70. Ouro 70 tem pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus com 10 nós. Livre pouso, pista 10, ouro 70. Ok, clareza 1, repita por gentileza. Clareza 5, Joker 20, boa tarde, informação Yankee, prossiga. O FAB 5952. Último horário do plano. Vou checar a DLA, só um minuto, cópia. O Joker 20. Bono 077, chame Recife em 1251, alternativa 133-25. 513-325. Matência com o Cedro 9 Web. Mike Echo Delta, reporte na final, baixar travado, pista no 7. Reportará, Mike Echo Delta. O Lima Delta Lima final, pouso. Lima Delta Lima na, girando base para pouso. E frequência. Lima. Afirmativo, seu solo aos 2000 Zulu, livre primeira direita, mantendo a minha frequência, reporte na taxiway Delta. Livre direita, pós Alpha e Delta, na Delta reporta. Direita Alpha e Delta, na Delta reporta, o Gordo 70. Mike Echo Delta, livre pouso, pista no 7, o vento no 20 graus, com 08 nós, checa o trem Mike Echo Delta. Baixado e travado, autorizado pouso na 17 para o Mike Echo Delta. 390, desça para 2000 pés, chegada Mari da proa de TAP, está presente. 39 da Webjet, sem livre decolagem, pistão 0, vento 130 graus com 07 nós. Forma 117 a bordo, 3 horas 47 de autonomia, alterna com 925 via pátio principal, Índia e Alfa, ponte espera 2186, ajuste no 012, então movei, boa tarde. Pátio Indy Alpha até o ponto de espera, 2186, 1012 ajustes, grato pela atenção. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, 2 milhas da rotatória, visual com o campo. Índia November Alpha para ingressar no circuito, torre 186, pomposo. Agora a torre 186, Índia November Alpha. Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, 1 milha da rotatória, visual com o campo. Índia November Alpha, reporte curto final, pista no 7, o altímetro 10 no 2, para cheque o vento 130 graus, com 10 nós. Ajuste 10 no 2, reportará curta final, Papa Romeo, Índia November Alpha. Mike Eco Delta, controle solo controlado ao 02, livre até o pátio 4, estaciona a frequência livre, Mike Eco Delta. O ponto em risco, o Joker 20, estou checando o seu plano. Solo Trip 5219, está pronto para o táxi, 44 a bordo, 12h40 de autonomia, alterna Salvador. Oi, São Paulo, amigo agora. Controle Salvador, Web 5729, decolou, boa tarde. Boa tarde, 5729, suba 360, saída da EL. 360, saída da EL, poderíamos voar da EL ou Leda? Leda? Ok, foi de Leda, obrigado. Subida da EL após Leda, após direto bridging, Bravo Romeo India Delta Eco bridging, em bridge após interceptor esterovia, aciona 5047, controle 120 decimal 8. Jota 3217, autorizado 360 para Confins, pelo uniforme Zulu no 6, decolada 10, curva direita da EL Leda, após Leda direto bridge, em bridge interceptor esterovia. Transponder 5047 e o controle 1208. Meta 3217, portão 3, chame pronto. Chamará. 3410, voo 1920. Gudo 70, livrou a pista, o pátio militar, estacionar frequência livre, Gudo 70. 70. 925, além decola, pista no 0, vento 130 graus, com 0612 nós, Gudo 925. Além decola, 10. Índia November Alpha, tráfego avistado, livre pouso, pista no 7, o vento 120 graus com 07 nós. Livre pouso, Índia November Alpha. Trip 5219 no ponto de espera 10, pronto decolagem. Afirmativo, Trip 5219, a linha mantém cabeceira 10. Confirme, a linha mantém? Afirmativo, a linha mantém cabeceira 10, Trip. A linha mantém, Trip. Joker 20, cópia. Boa tarde, 4234, desça ao 050 na chegada Mari. 050, chegada Mari, 4234. Direto, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, após direto Natal, aciona 5116, controle 120 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 612. Salvador, gol, 925. 925, 360, vigilância. Para 360, 5241, direto, retol. 320, sem livre táxi, pátio militar, e após na interseção hotel, chama a torre 1 no 8 meia dúzia, para ingresso e decolagem. Tem um bom voo e boa tarde, ajuste de altímetro 1 no 0 1 no 2. Afirmativo. 2-3-2-5, obrigado, uma boa tarde. 5-12-1-9, tem livre decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, com 0-9 nós. Livre decolagem, 5-12-1-9. Tinder November Alpha, considero no solo ao 08. Frequência livre no. Acesso na frequência livre, até a próxima. Tip 5219 ao 08, decola 1208, o controle com voo. 208 graus, boa tarde. 120.8, bom voo, bom final. Terminal Salvador. Dois zero na hotel. A intenção é decolar a partida presente ou cabeceira? Não compreendi. Colar da cabeceira, já dois zero. Ingressa via pista, não temos tráfego na aproximação. Reporte aéreo e pronto, cabeceira no 7, Joker 2-0. Passará na 1-0, Joker 2-0. 5729, Centro Recife, 1251, alternativa 13325, bom voo. É, 1351, 13325, é isso? 1251, a secundária está correta. Ok, 251, 1325, boa. 5219, da Trip, saída Arbola 200, vigilância. 5219. Voo no 612, controle Salvador. Controle Salvador, boa tarde, Rádio 6720, informação e ar, transfere. Para 4.000 pés, 6720. Para 4.000, 6720. Hora 602, controle. Voador na 6720, da leve. Mantém a chegada, bom, 6720. É bom, 6720. Salvador, uma boa tarde, eu vou 1612, informação de antes. Desce para o 50, chegada a Mari, gol no 612. 50, Mari. Oi. O Zulu Gilete Serra, informe o tipo da aeronave, autonomia, pessoas a bordo e alternativa.